Que foi, filha? Amor, o que ela tem? Vem cá com o pai. Leva ela aqui. Amor, deita com ela, que eu já vou, já. Dá um tempo pra mim aqui, por favor. Não quero, papai. Vai deitar com a mamãe, filha. Eu já vou, já. Você não quer música? Deita com ela lá, meu. Não quero. Daqui a pouco eu vou deitar já. Deita, filho. Vai. O pai já vai. Um segundo de silêncio é só o que eu preciso. Liberdade nos versos do questionamento comigo, pois quando a guerra é pessoal não existe glória. Quem venceu se no espelho estado físico debilitado é o seu? A incerteza é pandemia, o desamor é só mais um dos sentimentos coletivos onde o suicídio é comum. Aqui o inimigo vem sutil atrofiando a natureza de quem um dia teve o amor como essência da sua beleza. Quando no peito a saudade amargo fato da lembrança que só nos braços do meu pai eu tive segurança, caso perdido, obsoleto para a psicociência. Esse é meu drama, o efeito da causa na consciência de quem nunca se entregou pro ego e deixou de ter voz ao entender que o inimigo tá camuflado entre nós. Estou para o mundo pra eu descer no cosmo do contemporâneo. Apartar de mim o cálice de sangue em forma de oceano. Quero evoluir dessa forma primitiva, mudar os conceitos, valores, minha ética de vida entre ruínas. O odor dos corpos não traz o amor, nem a complexidade simples de um beija-flor. Cansei da guerra, isso é pra ter paz, não vou atirar. Me dá um tempo, caralho, pois eu preciso chorar. Debaixo dessa patente em guerra, um soldado emotivo por tudo que é mais sagrado. Alguém devolva meu sorriso. Ô, Lambilão, desculpa a demora aí. Alguém devolva meu sorriso. É da manhã, né, Truta? Alguém devolva meu sorriso. Ai, Flavio. Alguém devolva meu sorriso. E o rap? Por tudo que é mais sagrado. Tava ali, mano. Alguém devolva meu sorriso. É nóis. Alguém devolva meu sorriso. Alguém devolva meu sorriso. Por tudo que é mais sagrado. Alguém devolva meu sorriso. Quando as perguntas é imatura, todo mundo é professor. E o que cê faz pra ser melhor de quem você já condenou? Uma corda no pescoço, um nó que te arrasta. Todo mundo até te entendo. Já pensei que se foda, dá fim em tudo. Parte sem despedidas, rituais, nem lembrança da mente genial que surta e perde a esperança. Legado do emotivo, monstro oculto no sorriso, revelado na frieza, no êxito do suicídio. No criado mudo, manual da solidão, 1010 páginas de medo, exílio e depressão por ter amado desamor que no prazer te fez chorar e abnegou os direitos próprios de recomeçar. É quente, pai, dói, mas a vida é desse jeito. Enquanto os lutam, outros assistem a evolução do próprio medo, que vem no travesseiro ou na frente de um espelho. Se distorce após dar suco com os pulsos abertos no banheiro. Ao ver que era feliz, mas auto-insatisfação ofuscou teu sorriso, impulsionando o coração pra autocrítica. Da culpa o mal que ainda não tem cura, e seu desfecho é um vazio inexistente. Uma sepultura, cansei da guerra. Tô um fuzil, cê bater paz, não vou atirar. Me dá um tempo, caralho, pois eu preciso chorar. Debaixo dessa patente em guerra, um soldado emotivo por tudo que é mais sagrado. Alguém devolva meu sorriso. Alguém devolva meu sorriso. Ô, maluco, tá viajando já, hein, mano. Alguém devolva meu sorriso. Alguém devolva meu sorriso. Que é mais sagrado. Tudo boa, irmão, tô aposentado já. Alguém devolva meu sorriso. Tá batendo a nave, hein? Alguém devolva meu sorriso. Mesmo, irmão. Alguém devolva meu sorriso. Por tudo que é mais sagrado. Alguém devolva meu sorriso. Um sorriso que não tem preço. Um divã no jardim, meus moleque. Fortão e viva que o sonho não teve fim. São 10.015 colinas em pastos verdejante após a queda. O sol me anuncia a nova chance de expressar meu sentimento, a essência em cada canção. Aprender o que é ser um gigante na prática do perdão. Desculpa pelos meus erros, mamãe. O tempo passou, os venenos na dose certa me tornou gladiador. Seu neguinho hoje é pai, monstrão, demente a Deus. E travo minha própria guerra pelo sorriso dos meus. Minha riqueza tá no afeto, nos beijos dos meus pivetes. Escuta, isso é meu papai, caralho. Isso é ter sucesso, herói. Reconhecido no anonimato do lar. Tamo juntos, sejam bem-vindos. Me aperto, espero eu voltar. As bases ficou bem loucas. Rima, tem pra ninguém mais caráter. Tiozão né, brisa, não curva pelas de 100 herdeiros. Também da guerra, da sedução de Dalí. Lesbiado pro rei Davi. Decapitei meu Golias. Exorcizei meus demônios num quarto frio e cinzento. Me tornei poliglota na linguagem do sentimento. Meu maior fã, meu plagista sutil. Olha lá, pipoca, sou o pá, mas ele é o pique. Esse filho da puta é foda. Evitei os conflitos armados da guerra fria das rimas. Minhas blocks são de papéis, tintas e tipografia. Sou um asteroide de paz em colisão com a atmosfera. E meu cataclisma da vida, um sorriso e novas ideias. Tipo jovem pianista belo quanto um diamante que encanta o exército nazista com síndrome de savante. Cansei da guerra, toco um fuzil. Se é pra ter paz, não vou atirar. Me dá um tempo, caralho, pois eu preciso chorar. Debaixo dessa patente em guerra, um soldado emotivo. Por tudo que é mais sagrado, alguém devolva meu sorriso. Alguém devolva meu sorriso. Não, mano, hoje é de madrugada. Alguém devolva meu sorriso. Eu venho aí amanhã. Alguém devolva meu sorriso. Não tem rima aí não. Por tudo que é mais sagrado. Firmeza, mano. Alguém devolva meu sorriso. Firmeza. Alguém devolva meu sorriso. Vou dar um salve no carro. Alguém devolva meu sorriso. Tudo que é mais sagrado. Alguém devolva meu sorriso.